histórias, segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto. E o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar com justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor brigar. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne. É mais barata pura, só serve quando não bebo. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne. É mais barata pura, só serve quando não bebo. A carne mais barata do mercado é a carne. Na verdade que não é fácil, né? É, mano. Na UES FM, ouvimos a Elza Soares, A Carne. Teve também Gilberto Gil, Oração pela Libertação da África do Sul, uma letra forte aí. Hoje, Dia Mundial da Luta contra a Discriminação Racial. E a gente abriu o programa Tarde UES com essas pérolas aí, músicas fortíssimas aí, mensagens importantes. Inclusive, a de abertura mesmo foi Racionais MC, capítulo 4, versículo 3. Agora 3h21 na UES FM. Olha só, Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Vai rolar em Vitória da Conquista. Oficinas temáticas celebram a data em Vitória da Conquista. Então vai ser agora no sábado, hein? Sábado, dia 23 de março, 8h30 da manhã, o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima vai ser palco de uma série de atividades para celebrar o Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, instituído aí no Brasil em 2023. Então teremos, como acabei de falar no início, oficinas temáticas e o encontro vai promover o conhecimento e a valorização das tradições afro-brasileiras. Tá certo? Tá dado o recado. Mais uma informação aqui sobre esse evento é que a programação vai incluir atividades como Batendo nos Couros, oficina para ogãs, vai ter também Poder das Ervas Sagradas, tem também Aprendendo com os Mais Velhos, Vivências da Ubanda Conquistense, muita coisa aconteceu, a tradição de terreiro na constituição do movimento negro conquistense. Então olha só quanta informação legal, importante aí para você aumentar o seu conhecimento cultural, é sempre bom, tá? O evento acontece, como eu disse, no próximo sábado, dia 23 de março, a partir de 8h30 da manhã, lá no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. Agora 3h23, meu amigo Bruno Bronze está aqui hoje. E aí, Bruno, boa tarde, como é que você tá, meu querido? Boa tarde, Kaique. Aumenta aí o microfone, coloca mais perto sua boca aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem. Não tá funcionando, não? Fala aí agora. E aí, Kaique? Tudo bom? Aí, fala aí. E aí, o que manda? Pronto, aqui foi um mau contato aí. E aí, Bruno Bronze, você me pediu uma música aqui do Baden Powell? Isso, Baden Powell, aí você tava falando que hoje é o dia... Hoje dia é internacional, né, da luta contra a discriminação racial. Correto, e aí eu pedi essa música que é o Canto de Ossanha, talvez uma música aí que seja uma das mais populares desse álbum, os Afro-Sambas. Muito bem, eu até não conhecia essa música, vamos conhecer então junto, né? Vai ficar por aqui agora à tarde também? Eu vou ficar por aqui ouvindo aqui, acompanhando a programação. Nos bastidores. Tá certo, vamos lá, pedido Bruno Bom 11. Muito bem, aí olha, é a versão instrumental do Canto de Ossanha. Eu também fiquei esperando alguém cantar alguma coisa, ninguém cantou nada. O Bruno Bronze, que é o nosso bolsista estudante de jornalismo, que hoje está aqui acompanhando a gente aqui no estúdio. Você que indicou essa música, era essa mesmo que você estava indicando? Essa aí, na verdade, é a versão instrumental de Baden Powell, um gênio, né? Sim. Mas bota aí aquela com Elis e Vinícius de Moraes, dois gênios também da... Pronto, então essa foi com Baden Powell, sua instrumental, e agora Elis Regina, não é isso? Elis Regina, letra linda. Canto de Ossanha. E a letra do Vinícius, né? A letra do Vinícius, claro. Vamos lá, então. Que não vou. Vai, vai, vai, vai, não vou. Amigo, senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de Ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, a moça é bonzinho. Vai, vai, vai, vai amar. Vai, vai, vai, vai sofrer. Vai, vai, vai, vai chorar. Indicação do nosso querido Bruno Bronze, estudante de jornalismo, que está aqui hoje acompanhando a gente aqui nos bastidores. Canto de Ossanha é a letra do Vinícius de Moraes, a gente ouviu com a Elis Regina. Olha, daqui a pouco, Bruno continua aqui, vai trazer aqui uma dica de cinema, né? Isso, de filme? Correto. Pronto, daqui a pouco o Bruno tá falando aqui da dica pra gente hoje. E na sequência já tá aqui no estúdio também outra galera, pessoal do curso de História, o Douglas e a Daniela já estão por aqui. Daqui a pouco também a gente vai conversar com eles, porque eles vão falar de uma semana, não, de um ano que vai ter de filmes, né? De filmes italianos. E já começa com Cinema Paradiso, que eu sempre falei aqui, o filme, melhor filme da história da minha vida. Todo mundo, qual é o melhor filme que você já assistiu? Cinema Paradiso. Mas tem outros filmes aí que você vai saber em primeira mão aqui, porque acho que nem a programação toda foi divulgada, né? E a gente vai dar uma apertada aqui no Douglas pra ver se ele dá esses spoilers pra gente aí sobre o que mais vai vir aí nessa mostra maravilhosa de cinema italiano, meu amigo, aqui na UESB. Começa amanhã, inclusive, sexta-feira. E a sala de projeção fica aqui do lado da rádio, aqui no Sistema UESB de Rádio e Televisão. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente retorna com essa galera aqui. O Bruno, estudante de jornalismo, e Douglas e Daniele, do curso de História. Agora 3h32. Existem dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Dizemos que a pessoa tem diabetes tipo 1 quando ela para de produzir o hormônio insulina, responsável pelo controle do nível de açúcar no sangue. Embora seja o mais complicado, existe tratamento eficaz para esse tipo de diabetes, que ocorre com mais frequência em crianças e adolescentes. Já o diabetes tipo 2, o mais comum, é caracterizado pela perda parcial da produção de insulina. Esse tipo acomete geralmente pessoas mais velhas e com histórico familiar da doença. Nos dois casos, adotar um estilo de vida saudável é fundamental. Vamos controlar o diabetes já! USB-FM. Motos têm capacidade para apenas um passageiro, então nada de ultrapassar esse limite. Além disso, o passageiro e o motorista devem usar capacete afivelado ao queixo e com a viseira abaixada. Nas vias e estradas, evite pontos cegos de automóveis. Ande sempre com faróis acesos e sinalize suas manobras. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Uma produção da Rede Nacional de Rádio. Meu Deus, eu já fico arrepiado ouvindo essa música. Olha só, daqui a pouco a gente vai falar de Cinema Paradiso, vamos falar de cinema italiano, de coisa legal que vai acontecer aqui na UESB. Mas, Bruno, e aí, cara, você tava com a dica de filme aqui, de um filme que voltou-se a falar desse filme, porque já tem a versão 2, mas você quer falar do primeiro, né? Correto, sim. A minha indicação hoje para você, para o ouvinte aí da UESB FM, é Estômago. Estômago tá para lançar agora o segundo filme no dia 11 de abril no cinema aí do Brasil. Vamos esperar chegar aqui, né? Também. Mas a minha indicação é o Estômago. O primeiro, ele tá disponível tanto na Netflix, quanto na Globoplay, quanto no Prime Video. É um filme que é visceral, um filme incrível, com atuações belíssimas. Tem aí o grande Babu Santana, né? Tem também o João Gomes e acho que a Fabiola Nascimento, né? O Estômago, né? É um filme que fala o quê? De gastronomia. Qual é o grande lance? Por que que Estômago fez tanto sucesso? O lance de Estômago, né? Ele conta a história de um nordestino que ele acaba indo para São Paulo. E chegando lá, ele é apaixonado por culinária, mas a primeira coisa que ele vai procurar um lugar onde ele possa ficar. E ele encontra um bar no primeiro instante ali, mas acaba, enfim, encontrando algumas dificuldades. E depois ele consegue convencer o dono de um restaurante a contratá-lo. E a partir desse contato com esse dono desse restaurante, ele acaba, enfim, trabalhando lá e tal. E ele acaba se apaixonando por um amante da noite, né? Vamos dizer assim. E que acaba, enfim, se apaixonando por ela, e esse amor dele acaba levando ele a cometer um crime. Ele vai para a prisão e lá ele mostra os seus dotes culinários. Ele é acolhido. Acaba sendo uma maneira de sobrevivência lá também, exato, né? Exato. Essa expertise. Sim. É um filme muito, assim, todo mundo que assiste gosta. Tanto é, tem agora essa versão 2 que está chegando aos cinemas, mas para você se preparar, então é bom você assistir o primeiro, que é de que ano, você lembra? 2006. Então você pode assistir aonde? Netflix, Prime Video e Globoplay disponível. Beleza. Valeu. Obrigado, Bruno Bronze, nosso estagiário, bolsista, né? Correto. É isso aí. Estudante de jornalismo. Mas olha só, falando em estudante também, a gente está recebendo aqui a galera do curso de História, Douglas Pereira e a Daniele Batista. E eles vieram falar dessa mostra de filme italiano, né, Douglas e Daniele, que vai começar aqui no Sistema UESB de Rádio e Televisão, posso falar, porque aqui na sala de projeção. Daqui a pouco eu vou pegar os dados direitinho para falar. Mas boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tarde UESB. Fala pra gente, Douglas, aí, como é que surgiu essa ideia, de onde surgiu essa ideia de trazer o cinema italiano e por quê? Bom, na verdade, o nosso Cine Clube, ele existe já na faculdade há um ano. E a gente costuma eleger, dentro da programação, algumas coisas, algumas datas comemorativas, né? E hoje, em 2024, se comemora o centenário do Marcello Mastroianni, né, que é um grande ator do cinema italiano. Ele tem quase 50 anos de carreira, né, 49. Atuou no Brasil, inclusive, né, ele fez Nascibe de Gabriela, um ator incrível. E aí a gente organizou a mostra de cinema permanente italiano, permanente, porque é a primeira, mas até a segunda, né, vai estar sempre na nossa programação. E aí a gente vai começar com o Cinema Paradiso, que é o meu filme favorito, e também acredito que quem for assistir também vai se tornar o filme favorito da pessoa, que é um filme maravilhoso. Eu tava comentando o meu também, né? Amanhã, sexta-feira, 14h30, aqui mesmo na TV UESB, né, na sala de projeção do Jorge Melquisedeque, né, é isso. E aí, através do nosso Instagram, vocês podem acompanhar toda a programação que vai ocorrer ao longo do ano, né, às vezes a gente tem que parar porque tem outras coisas no meio, né, como vai ser no caso de abril agora, que por conta da ditadura militar, né, que vai fazer 60 anos de implementação no Brasil, a gente vai ter uma programação especial para isso, mas os próximos filmes já tá agendado, né? Douglas, uma curiosidade, assim, a gente sempre fala de cinema aqui no programa Tarde UESB, é pauta nossa, e é muito legal quando a gente vê o pessoal do curso de História também utilizando essa ferramenta tão importante, né, que é o cinema. E no caso de vocês, que são mais focados, o curso de cinema também e tal, mas é mais focado no modo de fazer cinema e tal. Mas o curso de História, por que que escolheu o cinema italiano e essa curadoria, a escolha dos filmes, cada filme ali foi escolhido a dedo, tem um motivo. Então, qual a ligação com o texto histórico? Todos eles têm? Sim, todos. No caso aí do Cinema Paradiso. A gente vai falar sobre a sala de cinema, né? Como o cinema ele sai da rua, vai pro shopping, que tem toda uma relação com o filme, né? Uhum. Que é um filme que acompanha a vida do personagem, né? O Toto, da infância para a vida adulta, quando ele se torna um diretor muito famoso, e a ligação dele com o cinema, né? Então quando a gente vai montar uma programação da Germinal, a gente elege algum tema histórico para rolar o debate no final. Mas além do tema histórico, a gente também adentra nessa área mais do cinema, assim, como o filme é feito, né, e tudo mais, porque dentro do nosso grupo também tem uma galera de cinema que participa. Aí já é do Cine Clube, né? Que você já tem um tempinho. E a Daniele Batista, tudo bom, Daniele? Tudo bem. Encosta mais o microfone um pouquinho perto de você aí. Você também participa do Cine Clube, tá na organização da mostra. Como é que foi aí decidir os filmes, né? Como era o processo? Todo mundo assistia, falar esse dá, esse não dá? E como Sim, é? Então, o Cine Clube, ele surge como uma ideia de expandir as atividades acadêmicas, principalmente para a história. A gente sair da sala de aula e a gente parte da história, mas a gente não se limita a temas, necessariamente a filmes que tratam explicitamente da história. Mas a gente parte desses filmes para discutir questões políticas, questões sociais, questões culturais. E a escolha dos filmes, por exemplo, no ano passado, quando tivemos as mostras aqui da Germinal, elas são escolhas feitas partindo do momento histórico que está sendo vivenciado, escolhe-se um tema e partindo do tema seleciona o filme. E às vezes a gente pega um filme e a partir daquele filme a gente descobre inúmeras possibilidades de discussões que a primeiro momento nem parecia óbvio, nem parecia que dava para ser feita. Vai surgindo, né? Uhum. E qual o semestre de vocês? Ou é uma coisa do curso mesmo? Todos os semestres participam? Como é isso? Então, acho que no caso é porque a gente entrou junto na faculdade, né? A gente tá no nono semestre. Mas não, acho que na produção somos quatro, né? Eu, Dani, Cristiano Palmeiras, que é do curso de cinema, que ele é do terceiro semestre, se eu não me engano. Mas são uma galera de semestres bem, que acabaram de chegar na UESB, né? Uhum. E além da sexta-feira, 14h30, já tem mais algum filme que vocês podem já ir falando assim? Porque não foi divulgada ainda a programação completa, né? Tem, assim, como eu falei, a gente vai ter uma programação relacionada à ditadura militar agora no mês de abril. E assim que acabar, a gente volta com a programação dessa mostra permanente de cinema italiano, né? A próxima programação que a gente tem marcado é essa da ditadura, que a gente vai passar uma série de filmes que foram feitos pela comunidade gay da Paraíba durante a ditadura, né? Olha, interessante. Que foram recuperados agora, digitalizados por uma produtora chamada Cine Limite, né? Que é uma iniciativa dos Estados Unidos com algumas faculdades federais aqui do Brasil, que eles digitalizaram esses filmes e deixaram disponíveis para que as pessoas usassem. Né? Como é que vocês tiveram acesso? Tá no YouTube? É fácil assim? Não, eles ainda não disponibilizaram, mas aí a gente teve que pedir, né, No caso, vocês mesmos, alunos ou a instituição? Sim, a gente pediu alunos. Ah, que legal, tiveram esse network. Outra coisa interessante é porque as nossas atividades, elas não estão concentradas apenas na UESB. A gente tem a programação do Cineclube aqui na UESB, mas a gente tem programação para o município, de atividades que engloba também escolas, no Centro de Cultura e assim por diante. Ah, vocês levam essa programação para as escolas? Agora sim, porque a gente foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, né? De que legal, cara. Aqui do município. A gente tá esperando o dinheiro sair, né? Mas... Oba! Sim, que a gente bom, foi aprovado, velho. Então a gente tem uma programação para todo o município. Mas em específico a UESB, né? O Museu Pedagógico. Sim. E outros locais pela cidade. O Quilombo da Vadola. Sim, né? A gente tem uma parceria. Ah, então vocês estão envolvidos em diversos projetos, né? Estão bem atuantes aí. E é uma iniciativa pessoal, não universitária. Sim. De você, a galera não, mesmo. Não é... A universidade que está promovendo. Não é a UESB que está promovendo, nem DCE. Isso. É um grupo de estudantes do curso de História. Apesar de ter uma parceria Sim. com o projeto de extensão da Cinema História, do professor Belarmino e Jajaval, e o Ledizar de Grace. E de vários professores do curso colaborar também, Sim. fazer comentários, ajudar. Não só do curso de História, né? Porque Sim. nossa programação, por exemplo, o nosso próximo evento vai ser com uma professora nessa mostra italiana, né? Uhum. Brenda Luara, que é da FCH, que é um professor do curso de psicologia. E também a gente tem esse contato com pesquisadores e professores do município, né? Sim. Com, até ex-professores da UESB, como é o caso de Rita, que participou. De Cida, sim, que se apresentou. Cida também, e agora o Eduardo Leido, que foi professor do curso de medicina aqui da UESB. Poxa, que legal. Então, esse cineclube de vocês já existe há quanto tempo mesmo? Tem mais de um ano. Mais de um ano. E qualquer pessoa da comunidade pode participar? Sim, a entrada Sim. é gratuita em todos os eventos. O cineclube é só para, de repente, deixar bem claro, é só um grupo de pessoas que se reúne para assistir filme. Sim. Isso. Basicamente é isso, e conversar, né? Sobre o filme. E conversar sobre o filme, que é o mais importante. Esse cineclube acontece aonde? Depende bastante, né? Como a gente, com o projeto em todo o município, às vezes é dentro da UESB aqui mesmo, no... Na sala de projeção aqui da TV UESB, ou em algum teatro daqui. Auditórios, né, da UESB. Mas agora que o nosso projeto expandiu, né, por conta da Paulo Gustavo, a gente também tem na UFBA, no Museu Pedagógico, no Centro de Cultura. Aí depende, acho que em escola, sedes. Isso, importante. E isso é legal, essa capilarização, essa coisa de itinerante, né? Levando o cinema até as pessoas. Cara, parabéns vocês dois que começaram tudo isso. Douglas começou, e uma coisa interessante é que na pandemia a gente morou junto. E nesse momento que a gente morou juntos, a gente assistia muito filme juntos. Então eu acho que essa parceria parte daí de uma amizade, mas extrapola esses limites. Que maravilha. Então começa oficialmente amanhã, 14h30, aqui no Surte, na sala de projeção Jorge Melquisedeque. Sala maravilhosa, gente. Muito boa mesmo. 14h30, depois tem um comentário de quem? Eu mesmo. É você que vai comentar. E a próxima sessão tem data já, não? Tem. Acredito que vai ser no dia 21, isso. De abril, né? É feriado, não? Feriado? Não é, não? Não sei, acho que é, não? 21 de abril? É de Tiradentes. Ah, é verdade. acho que eu tô confundindo. Mas assim, a gente tem o nosso o Instagram. É. E aí a gente coloca a programação completa. Gente, siga o Instagram, não adianta o que ficar pegando a programação antes. Cineclube Germinal, porque... Como é que é o negócio lá? Cineclube Germinal. Cineclube Germinal. Isso. Cineclube Germinal. Só é você digitar que só tem esse no Brasil inteiro, né? Até o momento. Cara, obrigado aí, você, a Daniele. Um abraço aí pra galera do curso de História, todos os estudantes, os professores também. Eu adoro história, queria ter feito curso, quem sabe um dia, né? E fiquem à vontade, os dois aí, para falar alguma coisa a mais que de repente a gente não contemplou na nossa conversa. Mandar um abraço para quem vocês quiserem aí e dar uma reforçada no convite para quem está ouvindo, principalmente, Douglas, a galera que não é da UESB, que não estuda na UESB, que acontece de ter pessoas que nem conhecem a UESB, né? E a UESB é nossa, é de Vitória da Conquista, é da Bahia. Então, venha aqui assistir um filme, né? Tranquilo, é de graça, não paga nada. Não precisa você ser estudante, né? Isso mesmo. Eu acho que é importante, né, a gente ocupar esses espaços. E o Cineclube é uma oportunidade da gente conhecer coisas novas, né? Porque o Cineclube, sendo uma organização assim, coletiva, né, feito por um grupo, você acaba dialogando com pessoas de diversas áreas, diversas idades, e você acaba descobrindo muitas coisas. Então vale muito a pena vir amanhã às 14h30. Sim, além disso, é importante falar que a gente trata do cinema não apenas como entretenimento, mas também como um espaço para discussão política, discussão sociocultural e de preencher essas lacunas também, tanto na cidade de Vitória da Conquista, quanto dentro da universidade, no curso de história e assim por diante. Muito bem, então tá aí, gente. Vamos aproveitar essa oportunidade aí para poder discutir, né? Trocar ideias, né? Nessa era de muita polarização de redes sociais, as pessoas descobrir essa necessidade de opinar, de falar, isso é bom, mas muito melhor quando está num ambiente, digamos, propício, né? Você termina de assistir um filme, é muita coisa na sua cabeça e de repente aquela pessoa comenta algo que você fala, poxa, é isso mesmo e tal. Então é muito legal essa parte da discussão, que eu acho que é o filé mignon. E claro, o filme é a coisa principal, mas a discussão também é, porque o filme você pode assistir de repente sozinho em casa, mas essa oportunidade que vocês estão proporcionando às pessoas é realmente fantástica. Então valeu, meninos, boa sorte aí. Obrigada. Vida longa aos projetos e contem com a gente aqui com a USB FM, tá? Sempre vocês são da casa, tiver alguma novidade aí, pode ou manda um zap, uma coisa, ou passa aqui, bate no vidro aqui, e aí, olha, a gente quer falar rapidinho e tal. Igual quando vocês fazem na sala de aula, né? Naquela época que você... Professor, deixa a gente dar um recado aqui. Pois é, quando tiver um recado para dar para a comunidade estudantil, para o pessoal em geral, sobre esses projetos aí, vocês passem por aqui. Certinho, obrigado. Valeu. E a gente encerra essa entrevista aqui. Vamos ouvir, então, mais um tema do filme que vai passar sexta-feira, 14h30, Cinema Paradiso, com Ennio Morricone. Filme era... Ah, não. É outra aqui, ó. Que eu cortemos. Vamos colocar essa aqui, Tema d'Amore. Beleza? Vamos lá. Sua rádio é o USB FM. I see trees of green, red roses too. I think them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. light, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the face of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really sing, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the face of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really sing, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world. I think to myself. Cristalina, tem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Guardião da pureza, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou. cantar pra você. FM. Pra começar, eu vou te amar o ano inteiro, de janeiro a janeiro, meu amor, sem atropelo. Seguiremos caminhando sobre os dias. Carnaval vem chegando e vamos cair na folia. Apronte a sua fantasia, que eu afino meu pandeiro. Vamos brincar todo dia em Olinda, no Bloco do Beijo, no Recife, na beira do cais, nos entregar ao desejo. De janeiro a janeiro, sem atropelo. Começar, eu vou te amar o ano inteiro, de janeiro a janeiro, meu amor, sem atropelo. Seguiremos caminhando sobre os dias, carnaval vem chegando e vamos cair na folia. Apronte a sua fantasia, que eu afino meu pandeiro. Vamos brincar todo dia em Olinda, no Bloco do Beijo, no Recife, na beira do cais, nos entregar ao desejo. De janeiro a janeiro, sem atropelo. Fantasia, que eu afino meu pandeiro. Vamos brincar todo dia em Olinda, no Bloco do Beijo, no Recife, na beira do cais, nos entregar ao desejo. De janeiro a janeiro, sem atropelo. Você ouvindo ao Seu Valença e a Maria Bethânia com a música de Janeiro a Janeiro. Antes, Mascavo Roots, Um Anjo do Céu. Ouvimos ainda o vozeirão do vocalista da Tribo de Jah. Me passou o nome dele agora. Ele interpretando uma música do Louis Armstrong, What a Wonderful World. 4:02 na UESB FM. Agora tem UESB Informa Cultura e daqui a pouco a gente volta com coisa boa pra você. Hoje, dia 21 de março, também um dia de um monte de coisa importante, né? Hoje também é dia da poesia. É. UESB FM Informa Cultura. Governador recebe Ancine para avaliação de projeto que cria a Bahia Filmes no Estado. O processo de criação da Bahia Filmes pelo governo do estado avança com diálogo e de forma coletiva. A iniciativa, que pretende estimular a produção audiovisual baiana e os setores contemplados pelo cinema nacional, foram apresentados ao governador Jerônimo Rodrigues na última terça-feira, dia 19. em reunião com representantes da Secretaria Nacional do Audiovisual, vinculado ao Ministério da Cultura, da Agência Nacional do Cinema, ANCINE, e da Secretaria de Cultura do Estado, SECULT-BA, o encontro ocorreu no Centro Administrativo em Salvador. Um dos principais compromissos assumidos pela Secretaria de Cultura no Programa de Governo Participativo de 2022, a Bahia Filmes integra o Plano Plurianual do Governo Estadual. Trata-se de uma empresa pública de audiovisual do Estado com a missão de incentivar a cadeia produtiva do setor audiovisual baiano, o cinema independente e nacional. No projeto também estão previstas ações em conjunto com outras secretarias de Estado para a qualificação e capacitação profissionais em comunidades de diversos territórios da Bahia. A iniciativa é a primeira fora do Sudeste, região na qual o Rio de Janeiro e São Paulo são polos referências nos incentivos para o setor. Durante a reunião também foram apresentados editais no âmbito federal para o setor da cultura que poderão ser aproveitados pela gestão estadual no fomento ao audiovisual na Bahia, enquanto a criação da Bahia Filmes transmita. As informações são do site da SECULT-BA, com produção e locução da estudante de jornalismo Ana Paula Santana para a UESB-FM. UESB-FM, música, informação, formação e conhecimento. Música e informação. UESB-FM. UESB-FM 4 e 4. Tarde UESB até às 5. Daqui a pouco, às 5 da tarde, tem o UESB Retrô, segunda edição. My Lord,

sunset in your eyes, brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season, but don't. Você ouvindo na Wesley FM Big Mountain, Baby I Love Your Way. Antes o Frejá com o poema, que é aquela música do Cazuza, né? Aquele poema mesmo que depois da morte dele foi encontrado, que ele escreveu pra avó dele, né? E ouvimos ainda The Verve, Sonnet. Agora 4h16. Dá um abraço aqui pro nosso poeta, cantor, compositor, professor Dirley Bonfim, ouvinte também aqui do Tarde Wesb, da Wesb FM, e ele mandou aqui alguns poemas, né? E lembrando, né? Ele que me lembrou aqui, lembrou a todos nós que hoje, 21 de março, é Dia Mundial da Poesia. E tem aqui um poema chamado Com o Tempo, é um poema dele, do Dirley Bonfim, e a música é do Papalo Monteiro. Vamos ouvir. Com o tempo fui brigando com as minhas lágrimas, que insistem muitas vezes em não mais cair, como os calos guardados e doridos no couro das mãos que se escondem a cada cicatriz. Dos dias tantos, cada um com o seu pesar. Um dia desses, em visita aos meus retiros espirituais, questionei sobre os descaminhos da vida. E um silêncio ensurdecedor me disse muito mais do que eu podia compreender. E fui noite adentro, com os meus pensamentos alados, em busca dos jardins do Canitá, que dantes já me aportara, e nas horas serenas me ajudam a continuar, nem sempre com os ares dos jasmineiros, que de tempo em tempo aparece-me, ainda que de forma fugaz, inundando-me de aroma e paz, para depois se perder com o tempo. Tá aí, professor Dirley Bonfim, cantor, compositor e tudo mais, poeta também, né? Com o tempo. Hoje, dia da poesia. E olha, tem um poema da Florbela Espanca, que o Fagner musicou esse poema. E o nome da música ficou sendo Fanatismo. Presente pra você nessa tarde. Thank you.

Don't you walk your way? Is it called up easy enough? But something down made me say, how the big we keep on turning. Neon belly up above, ain't just high on the wall. Come on, take a low ride with me, good. I'm tall enough. I'm tall enough. Searching for the capsules in the color from the kids. Searching everywhere from steep pins to pinsets. Now they shoot the gallery where the promises are made. Rock away, rock away. Rock away, rock away. From catechodes to Whitney Bay. How to walk away. And girl, you look so pretty to me, like it always did. Like the Spanish city to me. Yeah, you look so pretty to me. I could always stay like the Spanish city to me when we were kids. Thank you. raridade, raridade você ouvir essa música. É. Na rádio. Tunnel of Love, Dire Straits. É a música toda a criação aí do Mark Knopfler. E é considerada a quarta melhor música da história do Dire Straits. E também o melhor solo de guitarra do Mark Knopfler. 10 minutos dessa peça aí, meu amigo. É só na USB FM mesmo. Antes teve Cazuza, Todo o Amor Que Houver Nessa Vida, ao vivo, para celebrar o Dia da Poesia. Fagner também, musicando aí o poema de Flor Bela Espanca. Nosso Dirley Bonfim também, recitando aí Com o Tempo, poema dele. Bom demais, né? 23 minutos para 5. Olha, dá um aviso aqui, atenção, você que é músico da região sudoeste, é nosso público, hein? É nosso target aí. Os artistas ouvem a USB FM, principalmente aqui o Tarde USB. Então, atenção, você artista. Últimos dias de inscrições para o Toca Autoral, que é um projeto multilinguagem de valorização da música criada por artistas da nossa região sudoeste. São duas vagas para músicos autorais, duas para fotógrafos cinegrafistas, 6 vagas para observadores interessados em acompanhar de perto os bastidores da produção. Então, o que acontece? Será gerado aí um conteúdo em áudio, vídeo, texto, fotografias, fanzine, tudo isso 0800, sem custo. E olha, é importante que você tenha esses arquivos do seu trabalho. Tem hora que a gente chama um artista aqui para vir aqui ao USB FM, aqui é o Tarde USB, e os caras não tem nada, não tem registro de nada que fez, não tem foto, mal tem um release. É, vamos profissionalizar esse negócio aí, essa bagaça aí. Tá aí a oportunidade então. Você vai poder ter um conteúdo em áudio, vídeo de qualidade, com gente que sabe fazer foto, sabe filmar, entende de som, né? Aquele negócio amador. Que se você faz um negócio amador, você queima seu trabalho, querido artista. Né? Vamos acordar aí. Então, olha, não perca tempo, acesse memoria.distintivoblue.com. memoria.distintivoblue.com. Tá bom? Inscreva-se, todos os gêneros musicais, não é só rock nem MPB, é tudo, é a rocha, é o que for. Forró, sofrência, tudo. Tá bom? Você tem que ter aí seu arquivo, tá? Toca autoral. É bom quando essa trilha dá esse silêncio aqui. Toca Autoral, segunda temporada, uma realização Memória Musical do Sudoeste da Bahia. Inscrições gratuitas só até amanhã. Vagas para músicos autorais, fotógrafos, cinegrafistas e observadores de toda a região sudoeste. Informações e formulários, eu já falei, memoria.distintivoblue.com. Vamos fazer arte juntos. Apoio Tarde USB. É isso mesmo, gato preto. Que você deixou de amar esse bichinho por falta de informação? A cor do gato não é nada demais. A vida é. Não deixe a desinformação prejudicar a saúde dos seus filhos. Vacinas são seguras e salvam vidas. Com elas, conseguimos erradicar doenças como a varíola. Vacine sua criança de 0 a 5 anos. É fundamental manter o calendário de vacinas em dia. Procure o posto de vacinação mais próximo. A saúde das crianças está em suas mãos. Não permita que doenças já erradicadas no Brasil voltem a colocar as nossas crianças em risco. Vacine. Ame, proteja, vacine nossas crianças. Campanha do selo Unicef, uma iniciativa do Unicef e parceiros. Antes de atravessar a rua, tenha certeza de que o motorista está te vendo e indicou que vai parar na faixa. Faça as travessias sempre com calma para evitar quedas e consequentes atropelamentos. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Uma produção da Rede Nacional de Rádio. Faltando 19 para 5, já estamos de volta. Os momentos finais aqui do programa Tarde UESB. Mas daqui a pouquinho, às 5 horas, tem o UESB Retrô, segunda edição, só musicaço para você recordar os anos 80, 70, 90, 2000, enfim. Os clássicos, né? Os clássicos, o desfile dos clássicos aqui na UESB FM de 5 a 7. Você não mexe no rádio. Olha, Nina Fernandes, ela que transita aí entre a MPB, o folk, tem parcerias com a Ana Vitória, tem música dela em trilha sonora da Globo, tem música dela em filme da Netflix. E agora a gente vai ouvir a Nina Fernandes com a galera da banda Outro Eu. O nome da música é Arroz com Feijão. Com música e informação. UESB FM. aí um dueto que super deu certo, a Ivete Sangalo e o Criolo juntos cantaram duas, um medley aí do Tim Maia com o Sossego e do Leme ao Pontal. Também teve a Nina Fernandes com a participação da banda Outro Eu com Arroz com Feijão, nome da música. Falar em dueto, duetos amanhã aqui, 16h, na UESB FM. Carol Ivo e Beth Soul, imperdível aí, tá? Amanhã, 16h, aqui na UESB FM.